Filipinho FP. Toca aqueles arrochas que só você sabe, meu DJ. Pare pra pensar, reveja tudo aquilo que a gente viveu. O nosso casamento da lua de mel. Lembra do primeiro beijo que me deu. Não jogue tudo, Aurélio. Não jogue fora o amor que a gente construiu. Um dos momentos juntos que a gente viveu. Abra essa porta e vamos conversar. Não quero mais nada contigo. O que você me fez foi uma traição. Você me fez foi uma traição. E vá para os braços da outra. Homem safado, mereço sofrer. Mas ninguém é perfeito. Confesso que eu errei. Estou te pedindo perdão. Na nossa relação eu fui o infiel, mas eu tenho sentimento. Esse teu sentimento não vale nada. Eu não quero te ver mais aqui. Vai embora, tu é infiel. Esse teu sentimento Sozão cacetada! Angélica Chavalier, a rainha da sofrência. Rafael, a revelação do momento. DJ Filipinho FB, pra cima! Você já amou, poucos amei e pensei. Quando me lembro de alguém, só dá você. Quantos você já beijou? Eu só beijei quem amei. Mas se juntar quem beijei, não dá você. O que é que você tem? Os outros não têm. De onde você vem? Beijei quem amei. Mas se juntar quem beijei, não dá você. O que é que você tem, hein, que os outros não têm? De onde você vem? Deus te

aqui você não entra mais. Eu chamei no interfone, ela não quis atender. Eu chorei um mar de lágrimas, mas ela não quis saber. Eu chamei no interfone, ela não quis atender. Eu chorei um mar de lágrimas, mas ela não quis saber. Abre o bar e vamos beber. Tenho um motivo pra beber. Hoje eu só saio dessa mesa quando amanhecer. Abre o bar e vamos beber. Tenho um motivo pra beber. Hoje eu só saio dessa mesa quando amanhecer. Rafael Barros, a revelação do momento. Eu chamei no interfone, ela não quis atender. Eu chorei um mar de lágrimas, mas ela não quis saber. Eu chamei no interfone, ela não quis atender. Eu chorei um mar de lágrimas, mas ela não quis saber. Abre o bar e vamos beber. Tenho um motivo pra beber. Hoje eu só saio dessa mesa quando amanhecer. Abre o bar e vamos beber. Tenho um motivo pra beber. Hoje eu só saio dessa mesa quando amanhecer. Virando a galera com seus agitos alucinantes. Felipinho FP, detona meu DJ. Pra cima! Eu tô te ligando, amiga, pra te incomodar mais uma vez. Não é novidade, outra vez o assunto é sobre o meu ex. Ele pediu um tempo e desse tempo eu não fiquei com mas ele fez diferente, esqueceu da gente, já tá contra alguém. Falando de amor em outro abraço, tentando esquentar o que ainda desfriou. E nós dois só tá me enganando, pedi um tempo pra aquecer a outra. Falando de amor em outro abraço, tentando esquentar o que ainda desfriou. E nós dois só tá me enganando. Máximo Brother, aqui é no máximo série. Ele pediu um tempo e desse tempo eu não fiquei com ninguém. Mas ele fez diferente, esqueceu da gente, já tá contra alguém.

sim, amor. Ótimo pra gente se beijar. Ah, que momento, eu nunca vou esquecer. Aquela parte da história entre eu e você. E aí levei, isso aqui tá bom demais, né? E aí bebê, que delícia demais. Piscininha, amor, piscininha, amor. Silvano Salles, o cantor apaixonado. DJ Felipinho FB, a mil graus. Pra cima. Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real. Quando tocam os seus lábios, gira o mundo, mas parece tudo sobrenatural. Você existe, jamais vai esquecer. Você existe, eu vou me entregar. E o meu coração vai ser só seu. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda bela. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda Cinderela. Mas não era um sonho, tudo era real. Quando tocam os seus lábios, gira o mundo, mas parece tudo sobrenatural. Você existe, eu vou me entregar. Numa noite que jamais vai esquecer. Você existe, eu vou me entregar. E o meu coração vai ser só seu. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda bela. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda Cinderela. Asas do amor. Asas e eu do que amor. Já me acostumei tão bem. É normal, acorda todos os dias. Felipinho FP. De você, mas você não percebe e vive falando mal e mesmo sem saber, mas não consigo ir embora mais. A cada passo pra frente é mesmo que dar dois pra trás, pra perto de você, pra mais perto de você. Impossível, mas se a porta fechar e não se abre mais, e é melhor aguentar seus gritos. Uhul! Do que me afastar e nunca mais voltar. O que eu acho impossível, mas se a porta fechar e não se abre mais. Asas do amor. De você, pra mais perto de você. E é melhor aguentar seus gritos do que me afastar e nunca mais voltar. O que eu acho impossível, mas se a porta fechar e não se abre mais. E é melhor aguentar seus gritos do que me afastar e nunca mais voltar. O que eu acho impossível, mas se a porta fechar e não se abre mais. Felipinho FP, põe no máximo, brother. Aqui é no máximo. Sempre Anjos do Amor. Anjos do Amor, apaixonando o seu coração. DJ Felipinho FP, aqui. pirando a galera com seus agitos alucinantes. Felipinho FP, detona meu DJ. Saia, fecha a porta, deixa as chaves. Nossos momentos deixa que eu resolvo. Vou contra o coração, peito cheio de saudade. Sozinho vendo o sol se pôr, você vai sem mim, levando meus sonhos e eu confio. Tenho você sempre, sempre na minha mente, sempre. Sucesso em todo o Brasil. Banda 007. Filipinho FP na sofrência. Será que cê chegou voando, mas ainda não vi asas em você. Me belisque que eu tô sonhando. E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar. E se eu gostar, yes. Sofrência. Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te pressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar, Felipinho. E você chegou aqui atrasadinho, mas tava lindo. Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima. Tá gostando, né? E vem na fé, aposta nele que ele é um bom menino. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A dança não merece tirar meu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A dança não merece tirar meu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. E daí que é nosso primeiro encontro. Hoje eu te beijei, pronto. Banda Açaí Pimenta. Ai, tá dentro, hein? Filipinho. Filipinho.